right. MeuCDs.com. Lá vai minha saudade, reviro já nós. Cabeça à vontade de te ver. Some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo sua bicha fica. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. Tá com a bicha, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Dessa moça que eu tô mandando, dessa moça pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Fala que ainda sou no seu amor. Oh meu Deus, me ajude por favor. MeuCDs.com. Para o mundo, meu salário.